Fecha os olhos mais uma vez na presença de Deus. Pai bendito, entra aqui a tua serva. Ela vai abrir a boca agora, Senhor, para falar da tua palavra. E nós bem sabemos que quando alguém se levanta para falar da tua palavra, este é o momento mais importante do universo. O universo para. Porque o universo conhece a voz da palavra que eu criou. Senhor Jesus, é a tua palavra que está sendo pregada. Essa palavra de poder que deu origem a todas as coisas. Nós bem sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor é o Verbo encarnado e que habitou entre nós e que morreu e ressuscitou e agora está sentado à direita do Pai. Meu Senhor, enquanto tua serva prega a tua palavra, o poder dessa palavra opera em nós tudo aquilo que nós precisamos. Senhor Jesus, nem mais nem menos daquilo que nós precisamos, porque nós sabemos que a medida exata, Senhor Jesus, que o Senhor nos dá, já é a glória, já é mais, infinitamente mais do que nós pensamos, imaginamos, queremos ou falamos. Se Deus, estamos diante da tua palavra, invocamos o teu nome e o teu poder sobre a tua filha, em nome do Senhor Jesus. E a bênção seja sobre este lugar. E a igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Tudo está bom. Deus abençoe a sua palavra. Amém. Amém. É sempre um temor diante de ficar aqui, né? Mas glória a Deus por isso. Oração bendita. Irmãos, eu gostaria que vocês se sentassem primeiro, porque primeiro eu vou contar uma história e depois nós abriremos a palavra de Deus, amém? Então, era uma vez uma família, onde o casal tinha dois filhos, um menino e uma menina. O menino era o caçula e a moça, a menina, a mais velha. Era um lar normal, comum com todos os outros. Mas a menina mais velha sofria com a dureza e o machismo do seu pai e a falta de postura da sua mãe diante disso. Tudo que ela fazia, seja a menina, tudo que a menina fazia, seja em casa, na escola, era simplesmente insignificante para o seu pai. Ele nunca a elogiava, pelo contrário, só cobrava e ameaçava caso ela não fizesse a tarefa. E essa menina tentava se aproximar do seu pai, mas a muralha do autoritarismo e das surras, dos tapas, não permitia que ela se achegasse a ele. Era tanta brabeza e insultos que ela não tinha sequer expectativa da vida. O que ela podia fazer se nada estava certo? O que mais doía nela era ver que sempre estava sozinha e que sua mãe também sofria as mesmas coisas que ela. Já o irmão caçula era o cara. Podia tudo e sabia tudo. Por mais que fosse algo errado, era certo, porque ele era o rapaz. O seu irmão também não dava bola para ela. Não se importava com seus sentimentos e nem quando ela estava sozinha. Naquela família, faltava demonstrar amor. Ninguém sabia fazer carinho e nem receber carinho. Seus pais também não tiveram infância feliz. Talvez seja por isso que eles não dessem amor. Por isso, muitas vezes, não sabiam demonstrar o amor que eles tinham por aquela filha, por aquele filho. Então, um dia, essa menina se revoltou. Cansou de correr atrás do seu pai, de pedir atenção da sua mãe, e resolveu, aos seus 12 anos, fugir de casa. Para ela, bastava. Estava cansada de ser rejeitada e maltratada. tanto fisicamente como emocionalmente. E ela foi para casa de uma amiga, com a mochila e tudo. Estava decidida, não volto mais. E quando ela se encontrou com essa amiga, a amiga abraçou e disse para ela: eu preciso te mostrar o meu grande amigo. Você precisa conhecê-lo. Mas você tem um amigo? Ela perguntou. Sim, é a pessoa de Jesus Cristo. E de repente... Deixa eu me achar. Então, os olhos dessa menina se abriram. E ela quis ser amiga de Jesus. E agora, irmãos, eu quero que antes de terminar essa história dessa menina, nós vamos começar com a parte da pregação. E gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Guardem na sua memória essa história dessa menina. Amém? Irmão, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. É que esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esses versículos 13 e 14 são muito profundos e Deus tem falado muito comigo através deles. Já faz um bom tempo, desde nas quartas-feiras, que o Marcel tem pregado sobre batismo no Espírito Santo, sobre testemunho, sobre uma vida de oração, sobre buscar o que se havia perdido, sobre romper, sobre liberar perdão, sobre tantas coisas. Tudo isso tem revolucionado o meu coração. E esse versículo tem falado muito ao meu coração sobre avançar para as coisas que estão diante de mim. A característica desse texto, desse capítulo de Filipenses, desse livro, é uma carta de amor espiritual à igreja. Ela foi escrita por Paulo em tempos difíceis da vida dele, enquanto ele estava sendo prisioneiro. E a carta ressalta vitória e gozo no Senhor. No capítulo 13, em específico, a partir do versículo 10 até o 14, onde nós lemos, ele fala da experiência de Paulo em considerar todos os valores de justiça e da lei como esterco, a fim de aceitar a justiça pela fé em Cristo. Sua maior ambição nesse capítulo é de conhecer a Cristo, participar da ressurreição e alcançar um caráter semelhante ao de Cristo. Essas são as características desses versículos dessa carta de Filipenses. E uma das frases que ecoou muito nesses meses, nessa trajetória toda, nesses cultos, foi que, mais do que nunca hoje, somos peritos em culpar o passado por nosso presente. Nossa, Rosana, que prato difícil. Mas se nós pensarmos, o que Paulo falou, sobre as coisas que para trás ficam. Todos nós, antes de aceitarmos Jesus, ou até quando nascemos num lar cristão, trazemos conosco uma bagagem na nossa alma, no nosso corpo, no nosso pensamento. São as ditas feridas da alma, Todos nós temos uma trajetória, algo que vivemos, algo que passamos. E essa trajetória, ela pode ser conduzida desde a infância. Às vezes, a trajetória pode causar marcas de infância. Por exemplo, vai marcar a nossa postura na vida adulta. Pode ser marcada pelos pais, pode ser marcada por um lar desestruturado, um ambiente em que nascemos, frutos de pecados imorais, maus tratos físicos e emocionais, tudo que possa causar marcas, alguém que você não liberou perdão, alguém que te sacaneou ali na frente, alguém que puxou o seu tapete, um lugar que você não foi bem aceito. São marcas e marcas que vão acumulando no nosso ser. E nossa personalidade é formada da educação que nós recebemos, ou também a falta da educação. Nós podemos ser bem educados, como podemos ser mal educados. Depende muito de como nós somos criados. Se nascemos num lar onde os pais não se importam com você, ou simplesmente acha tudo bonito e não te repreende, você vai ser um adulto problemático. Vai ser um problema para o pastor, porque você não tem limites. Mas também a dureza demais, sem também uma gratificação, torna pessoas inseguras e com medo da vida, que não conseguem encarar uma vida profissional, não conseguem encarar muitas vezes um casamento. Porque o casamento, muitas vezes, você tem que ceder e também respeitar o lado do outro. E muitas vezes tem que se calar e falar com Deus. Não dá para bater de frente. E são pessoas que se tornam inseguras, com medo da vida, com medo de sair de casa. E hoje essa doença se chama síndrome do pânico. Mas se voltarmos para trás e vemos como essa pessoa foi educada, em que ambiente que ela viveu, muitas coisas podem ser reveladas. Uma vida adulta de insegurança, medo, ira, violência pode ser fruto de uma infância traumática, tornando assim feridas profundas na alma. Já na vida adulta, podemos nos machucar com pessoas e situações. Porque se nós não soubermos lidar como criança, adulto é pior ainda. Bastou que a pessoa não te olhe, não gosta de mim. Bastou que a pessoa passe rápido por você e nem te dê um oi. Puxa, eu perdi ela. Ou basta a sua melhor amiga dar mais atenção para outra. Ai, estou com ciúme. Porque ela não é só minha. Né? Tantas coisas. Às vezes sofremos humilhações, sofremos rejeições. E quando somos rejeitados na vida adulta, nossa, nos desestruturamos total. Pecados que insistem em nos assolar. Coisas do passado que insistem em bater no nosso coração. Insistem em marcar território. E a gente insiste em deixar de marcar território. Todas essas marcas produzem em nós, muitos já salvos em Cristo, bengalas de apoio. Bengalas, Suzane? Como assim? Agora você está tirando. Mas é verdade, irmão. A gente usa muitas vezes as coisas do passado como apoio para nossas atitudes no presente. Veja bem, pastor, eu sou um pouco ciumenta porque eu fui criada assim. Eu não consigo ser diferente. Veja, o ensino é difícil. Sempre temos uma desculpa. Usamos o passado, usamos o pastor, usamos o sistema do mundo, usamos os professores que não nos ensinaram direito, mas a gente também gaviou as aulas, mas o professor que estava errado. Não. Né? Eu tenho baixa autoestima. Por quê? Ah, porque veja, pastor, eu não recebi carinho, nem elogios dos meus pais. O passado sempre é presente na minha vida. Já sou salva, já sou lavada no sangue de Jesus, mas eu insisto em usar as desculpas do passado. Tenho medo de encarar uma profissão, um trabalho, porque meu pai não me ensinou a trabalhar. Mas por que você agora que tem uma vida em Cristo Jesus não dá um passo? Faça o seu futuro diferente. Faça o seu presente diferente. Não sou segura, pois fui ensinada a ter medo. Eu não consigo resistir à carne, porque nasci num lar onde a prostituição era normal. Todo mundo faz assim na minha vida, a família inteira faz. Mas você pode quebrar isso. Você tem o poder em Cristo Jesus para quebrar isso. Se a sua vida inteira foi de insegurança, foi de medo, foi de prostituição, foi de qualquer coisa, de exemplos terríveis que você teve na sua vida, você pode quebrar hoje. Estamos sempre procurando culpados para as nossas frustrações ou consequências. Com isso, duvidamos do presente e tememos o futuro. Não é verdade? Como eu vou encarar o presente se o meu passado ainda insiste em estar no meu coração? Eu não permito que Jesus arranque o meu passado. Pelo contrário, eu insisto em ficar com ele. Mas eu tenho uma boa notícia. Oh, que bom, né? Então, quando Paulo diz, né, que ele não se julga já ter alcançado, mas ele deixa as coisas que para trás ficam e avança adiante que, para as coisas que estão adiante de mim. Eu quero te dar uma boa notícia, meu irmão. Que Deus tenha cura para tudo isso na sua vida. Deus tem o poder infinito e o amor infinito de mexer em três áreas da nossa vida, que só Ele pode mexer. Nenhum outro ser pode fazer. quer mexer no nosso espírito, religando ele a Deus, quando ele nos batiza com o Espírito Santo. Por isso nós podemos ser cheios do Espírito Santo pelos dons espirituais. Podemos, com o nosso Espírito Santo, com o nosso Espírito liberto em Cristo Jesus, termos a restauração da nossa alma, ou seja, tirar para fora tudo aquilo que foi mágoa, liberar perdão. Por tudo aquilo que vivemos e sofremos, Ele pode restaurar. Ele é o único que pode mexer em áreas que só você conhece. Muitas vezes a gente diz, não, mas eu perdoei. Mas no fundo, fica lá, não fica? Eu sei por mim, irmão, porque muitas vezes eu disse, não, mas eu já perdoei, já liberei perdão. E eu lembro muito bem de uma pregação que o Marcelo falou, você fala, você acorda de manhã, antes de pôr o pé, você lembra dessa pessoa? Você precisa perdoar. Eu não digo para vocês que quando eu acordava eu lembrava dessa pessoa. Não, eu não lembrava, porque eu acordava feliz na feira. Mas quando eu encontrava essa pessoa e vinha atitudes dela, uau, vinha tudo na minha cabeça. E eu não conseguia enxergá-la. Eu não conseguia me relacionar. E um certo dia, um homem de Deus disse assim para mim, o dia que você aprender a amá-la, não vai fazer diferença o que aconteceu na sua vida no passado. Apenas ame. Não espere nada em troca. Uau, que difícil! Nossa! Como eu vou fazer isso? Jesus faz por nós. Aleluia. Nós mesmos não podemos amar aquela pessoa que maltratou, aquela pessoa que insultou, aquela pessoa que fez marcas profundas na nossa alma. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma trajetória, cada um de nós já sofreu as suas feridas. Mas há um Jesus que cura as suas feridas, se você permitir. Mas como que eu permito, Rosane? Ah, você permite quando você permite que Deus entre na sua vida. Mas de verdade, Deus quer que sejamos inteiramente santos. Deus quer que as nossas doenças sejam sanadas, tanto na mente como no corpo. Você precisa mudar a sua mente, permitir que o Espírito Santo de Deus mude a sua mente. Que Ele tire tudo para fora, todas as perturbações, todos os traumas. As feridas emocionais de um passado tenebroso têm que ser cicatrizadas em Cristo Jesus, porque Ele joga no mar de esquecimento, mas a gente traz à tona. E muitas vezes essas feridas emocionais nos dão feridas no corpo, doenças. E muitas vezes as pessoas recebem curas, mas passam meses, voltam com a mesma doença, porque a alma não foi curada, Ele não se permite se curar na alma. E a alma tem que ser curada. Em 1 Tessalonicenses 5,23 diz, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E Jesus também disse para todos aqueles que buscaram a libertação, Jesus disse para aquela mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A sua fé te salva, irmão. Ele te traz paz para a tua alma. Quando Deus começa a trabalhar no teu espírito, Ele depois trabalha na tua alma e o teu corpo reflete a tua cura. Aleluia. E tem outro versículo que diz também, então Ele lhe disse, tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Você crê que Deus pode mexer nas áreas da tua vida? Então permita que Ele mexa. Permita que Ele faça um rebuliço. Jogue para fora aquele baú que está no teu coração. Encare isso como coisas passadas. Como diz esterco, não vale mais nada. Eu não vou me ater a essas coisas. Eu vou tomar uma postura diante da vida. A obra de salvação em Cristo, ela une a nossa vida em experiência total. Tanto no passado, presente e futuro. Ela transforma tudo isso. Ela transforma o passado em esquecimento, transforma o presente em uma vida de vitória, mesmo com dificuldades muitas vezes, mas Ele dá vitória a nós, e um futuro pleno da graça de Deus. Isso que a salvação nos traz. Não é apenas que é muita coisa a salvação, mas é isso também, de esquecer o passado, não trazendo ele de volta. E supre, e Ele restaura e traz para fora tudo, supre as necessidades, muda a nossa vida, muda a nossa maneira de ver as pessoas. Aquilo que era difícil para você enxergar naquela pessoa, você acaba enxergando diferente. Você consegue olhá-la pelos olhos de Jesus. Consegue amá-la. E quais são os frutos da salvação? Vida e poder para o nosso espírito. Amém. Aleluia! Nós temos poder e vida no Espírito Santo de Deus, porque quando nós aceitamos Jesus, Deus traz o Espírito Santo para nós, que era morto. Porque quando Adão e Eva pecaram, nós nascemos mortos pelo pecado. Mas quando Jesus buscou o que se havia perdido, quando Ele nos trouxe salvação, o nosso Espírito viveu uma vida de poder. Você pode dizer, chega, eu não vou mais me maltratar. Eu não vou mais sofrer. Eu não vou mais lembrar com mágoa daquela pessoa. Vou encarar a minha vida de frente. E chega de botar culpados na minha vida. Chega de culpar as minhas escolhas do presente pelo passado que eu vivi. Não é verdade? É muito mais fácil você achar culpado do que encarar as suas atitudes. É muito mais fácil. Para Rosane era mais fácil. Bem mais fácil. Eu tinha uma resposta na ponta da língua para tudo que me perguntasse. Por que é assim? Por que você não vai? Ah, porque veja bem, foi assim, minha fala. Era terrível. E alguém diria, quando que você vai dar um boom? Quando que você vai entender? O Espírito Santo de Deus falava muito comigo. E quando Deus começou a ministrar através de romper das pregações, através dos dons, através de perdoar, através de permitir ser restaurado, ser transformado, aí o Espírito Santo começou a me chamar, né? E foi quando eu descobri que o fruto de salvação é uma vida de poder, restauração da nossa alma, ou seja, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu tenho uma nova oportunidade no meu presente. Eu ganhei uma oportunidade. Um caderno em branco para escrever de novo a história. Aleluia! Glória a Deus! Cura para o meu corpo. Eu não preciso aceitar a hereditariedade. Eu não preciso aceitar que sempre foi assim. Não. Quando Jesus me curou, Ele me curou por completo. Não existe hereditariedade, não existe... mas eu sempre tive dor de cabeça. Peraí. Mas Jesus também curou a dor de cabeça. Tudo Ele curou. Ele transformou tudo. Ele começou do meio para fora. E é incrível, né, que Deus transforma o nosso íntimo para que o nosso exterior reflita Jesus Cristo. E quando nós não permitimos que Deus mexa na nossa alma, o nosso exterior muitas vezes não apresenta Jesus Cristo em plena força, em plena glória. Porque nós estamos ofuscados com alguma marca, com alguma mágoa. E Deus não pode operar tanto em testemunho, porque nós não devemos ser testemunhas? Devemos. Mas se uma área da nossa vida está meio obscura, a glória de Deus não pode ser tão totalmente manifesta. Aleluia. Louvado seja Deus pela nossa cura. Aleluia. Quando o nosso espírito é libertado, então a nossa mente, a nossa alma e a nossa mente é restaurada. Nós precisamos dessa cura, irmão. Então vamos tomar uma postura. O passado já era. Aleluia. Eu posso mudar o meu futuro. Não importa o que aconteceu no passado. Nós podemos em Cristo, em sua salvação, assumir agora o nosso presente e o nosso futuro. Tome as rédeas do teu presente e do teu futuro. Tome as rédeas das tuas atitudes, das tuas decisões, das tuas escolhas. Assuma a tua postura. Assuma quem você é. Deixe de culpar o sistema. Pare de culpar as autoridades por falta de dinheiro, por falta de emprego. Assuma a tua postura, você é filho de Deus. Deus vai te dar, nessa cabeça enorme que nós temos, nesse cérebro maravilhoso que nós temos, Ele vai te dar uma ideia e criativa para você ganhar um dinheiro, um sustento. Não é verdade? Deus deu uma capacidade incrível para Adão, Ele deu um nome para todos os animais da terra. O que Ele não pode fazer na tua vida? Permita trabalhar o seu cérebro. Pare de culpar o sistema, pare de culpar as autoridades. Eles não podem tocar na sua vida. Porque o teu Senhor é Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu patrão. Não tem como separar a vida profissional da vida espiritual. Porque ele que te dá capacidade. Se ele não te capacitar, o que, que você vai fazer? Você é um grão de areia. Ele que te capacita, meu irmão. Não tenha medo. Como nos avisa a pregação do Éder, não tenha medo de pôr o pé na água. Vai. Aleluia, Jesus. Resista de culpar seus pais pelas suas escolhas e pelas suas atitudes. Desista de culpar seus pais. Pare de culpar seu pastor pelo seu fracasso espiritual. Assuma você as rédeas da sua vida espiritual. Amém. Esqueça-se de culpar o seu passado. Esqueça ele. Ele ficou para trás. Ele não pode mais voltar. Assuma seus próprios atos. E seja um homem e uma mulher cheio da presença de Deus, que transborda a vida de Cristo aonde vida. Aleluia. Enfim, o grande prêmio. Qual é o grande prêmio, viu, Paulo? Nosso grande prêmio é correr para alcançar o prêmio que está proposto, sem olhar para o lado, sem sequer olhar para trás, sem sequer se distrair, correr como se fosse a única coisa que você pudesse fazer. Quando o atletista está, ele corre, corre, corre, ele não quer saber nem quem está atrás, nem quem está na frente, nem quem está do lado, ele quer correr, ele quer ganhar aquele prêmio. Você tem que querer ganhar a coroa de Cristo. Você tem que querer ganhar o abraço de Deus. Você tem que querer ganhar a vida plena de Deus aqui, agora. Para que então, um grande dia, você possa abraçar e dizer: feito está, Pai, como tu mandaste. Pessoas com total restauração, que transbordam o poder de Deus, sendo moldados de acordo com a semelhança de Cristo. Era isso que Paulo queria. A ambição dele era ser semelhante a Cristo e ganhar o prêmio da coroa da vida eterna. Lembra da história da menina? Então, hoje, essa menina se tornou uma mulher. Ela viu que não podia mudar o passado, mas que ela podia fazer do seu futuro algo pleno em Deus. Ela viu também que não podia mudar de onde ela tinha nascido, que ela teria que aceitar os pais. Mas ela viu que ela podia fazer uma família diferente na presença de Deus. Um lar cheio da graça de Deus para os seus filhos, com transbordar de amor. Uma família na presença de Deus. Essa mulher hoje se tornou uma profissional bem-sucedida. Ela dirige seu carro, casou com um homem de Deus, conseguiu perdoar seus pais e amá-los da maneira que eles são, sem querer mudá-los. Ela simplesmente decidiu amá-los, porque Jesus mudou a vida dela. Seu relacionamento foi restaurado, seu irmão caçula abraçou e disse que amava, ela pôde dizer que amava sem cobrar nada. Ela foi curada. Mas não para por aí. Ainda hoje, ela tem lutas e provas. E está sempre sendo moldada por um grande amigo. O Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para um dia então, essa menina, essa mulher, receber a vida eterna, a coroa da vida que está em Deus. Amém? Que você possa pensar na sua trajetória. Que você possa pensar em tudo que Deus já fez na sua vida. E que você possa crer que Ele ministra nas três áreas da sua vida. E que você pode grande coisa em Jesus. Ele é o único que põe no mar do esquecimento. Não lembre mais das coisas que se passaram. Eis que tudo se fez novo. A Há um presente esperando por você. Há um futuro em Cristo Jesus esperando por você. Há uma vida plena em Deus esperando por você. Não perca tempo. Largue as bagagens lá para trás. Corra para as coisas que estão adiante de você. Porque grandes coisas Deus quer fazer através da tua vida. Que Deus quer transbordar a vida dele em você. Para que você possa trazer uma galera junto com você para a glória do Senhor. E sozinho não vai ter graça, não é verdade? Queremos todos conosco. Dar aquele abraço e Jesus dizer: obrigada. Obrigada porque o Senhor restaurou uma vida inteira. O Senhor cicatrizou uma alma totalmente ferida. E me permitiu amar sem querer nada em troca. Aleluia. Que Deus possa estar te abençoando. Possa estar ministrando na tua vida. E que a tua vida seja um estandarte da glória de Deus. Amém? Passa a palavra para você.